ou entre em contato através do WhatsApp 86999865025 e agende o seu test drive. United Ram, paz do trânsito começa por você. Ei, você da região do Grande Viseu, quer se desenvolver no mercado de trabalho ou conquistar aquela vaga dos sonhos? Venha para Prepara Cursos, a maior rede de cursos profissionalizantes do Brasil. Aproveite a promoção de inauguração com taxa de matrícula e material didático grátis. Fone o WhatsApp 86 99905 5864. Prepara Cursos, a porta que conecta você com o mercado de trabalho. Super Semana de Aniversário Paraíba. Ofertas impressionantes em todos os setores. Eletro, móveis, tecnologia, com preços imbatíveis. Fogão 6 bocas, 10 de 88,90 sem juros. Lavadora 10 quilos, 10 de 49,90 sem juros. Refrigerador 260 litros, 10 de 259,90 sem juros. Ofertas exclusivas na Super Semana de Aniversário Paraíba. Simbora, minha gente! Programação de segunda-feira tá super mega especial. Mandar um beijão especial também pra todo mundo que já tá participando com a gente, mandando aquela mensagem, pedindo a sua música preferida aqui na nossa sintonia, Rádio CB Mais 97,5, porque aqui a gente é muito mais você. É coisa boa, viu? Segunda-feira começando com tudo, com o pé direito, todo mundo já no trampo, trabalhando. Um abração super especial pra vocês, tá certo? Vamos aqui de participação, mandar um abraço para o Erison, que tá no Lourival Parente com a gente, curtindo aqui, sintonizado, pedindo a música da Mari Fernandes, Página de Ex. Já eu coloco para você aqui na sintonia. Mandar também uma alusão especial para o Alaf, pedindo a música dele preferida, da Enfermeira, que ele sempre pede, né? E sempre curte com a gente aqui na Rádio CV+. Um abraço para você, tá bom, meu querido? Um beijão também para quem mais aqui, para o Palmeirense, que tá sintonizado com a gente. Ju, toca para mim aí qualquer música da Calcinha Preta, coloco, com certeza. Tá sintonizado com a gente lá no Planalto Ininga, é o Lisandro Palmeirense. Um abraço para você, tá bom? Cheiro especial. Um beijo também para o Rafael Ribeiro, que tá em Porto, Piauí, tá participando com a gente aqui, todo mundo junto e misturado. Bora de participação? Quem chega agora é a tia Edmilson. Fala aí, tia! Oi, Ana, tia Edmilson aqui. Opa! Manda aí, música pra mim, minha gata. Mande aí qual é. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Pronto, show de bola. Bem especial, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Todo mundo aqui junto e misturado. Mandar um beijão também pra minha querida Ana, que já mandou aquela mensagem. Coloca pra mim aí, João, da Manu Batidão, com certeza. Coloco sim. Vai chegando agora a Página de Ex, cantora Mari Fernandes, especialmente pra o Erison, que tá sintonizado com a gente lá no Lourival Parente, ligadinho, coladinho aqui na programação da Rádio CV+. Programa CV+ Energia, porque aqui a gente é muito mais você! Pedir pra voltar? De jeito nenhum, vida. Para com isso. Deixa de besteira. Olha quem me mandou olhinho e tudo bem. O áudio nem ouvi a ira, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30. Só que dessa vez não tem replay. Nossa história eu já apaguei. Você é a página de ex que eu não só virei, como eu já rasguei. Como que tu procurou? Meu olho virado e tu não chororô. Como que tu procurou? Mari Fernandes. É o boteco na praça, filho. É a Mari no barzinho. Olha quem me mandou olhinho e tudo bem. O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter saudade minuto e 30. Só que dessa vez não tem replay. A nossa história eu já apaguei. Você é a página de ex que eu não só virei. Como eu já rasguei. Vê minha boca solteira. Só pelos stories já é o terror. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor. Vê minha boca solteira. Só pelos stories já é o terror. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora. Meu corpo no dele suando. A gente na cama cisando. Como que tu procurou? Meu olho virado e tu no chororô. Como que tu procurou? Vai, Mari, pra nós, bota na pressão. CV Mais Energia. O que vou lhe contar, pode acreditar que não é brincadeira. Comigo aconteceu de me apaixonar por uma enfermeira. Depois do fora que levei, bebendo e chorando eu estava mal. E foi por causa desse alguém que eu acabei parando em um hospital. Mas de repente apareci, tão linda, atenciosa, e estendeu a mão. Me deu uma dose de amor, me curou e despertou essa paixão. Ela me tirou da força e fez eu acordar para o mundo real. E sem querer me apaixonei por uma enfermeira lá no hospital. E vou lhe contar, pode acreditar que não é brincadeira. Comigo aconteceu me apaixonar por uma enfermeira. O que vou lhe contar, pode apostar que não é brincadeira. Comigo aconteceu me apaixonar por uma enfermeira. Pra apaixonar com a Mala Cealça, nosso amigo Fran Magalhães. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Mala Cealça. Mais uma vez cantando juntos. Mala Cealça. Mala Cealça. Depois do fora que levei, bebendo e chorando eu estava mal. Foi por causa desse alguém que acabei parando em um hospital. Mas de repente apareceu, tão linda, atenciosa, me estendeu a mão. Me deu uma dose de amor, me curou e despertou essa paixão. Ela me tirou da força, fez eu acordar pro mundo real. Sem querer me apaixonei por uma enfermeira lá no hospital. E vou lhe contar, pode acreditar que não é brincadeira. Comigo aconteceu me apaixonar por uma enfermeira. O que vou lhe contar, pode apostar que não é brincadeira. Comigo aconteceu me apaixonar por uma enfermeira. Vou lhe contar, pode acreditar que não é brincadeira. Comigo aconteceu de me apaixonar por uma enfermeira. O que vou lhe contar, pode apostar que não é brincadeira. Comigo aconteceu de me apaixonar por uma enfermeira. CV Mais Energia, o programa que você curte. Com a locutora que você gosta, Ju Costa. Eita, coisa boa, menina, aqui na programação super especial de segunda-feira. Você juntinho com a gente, curtindo só as melhores. Mandar um beijão especial para o Alaf, que pediu a música Enfermeira, Mala Sem Alça, e já curtiu aqui na Sintonia 97,5. Você que está nos ouvindo, continue participando, mandando aquela mensagem, pedindo a sua música preferida, que eu tô esperando aqui a sua participação, tá certo? Beijão especial também para o Lisandro Palmeirense, que tá no Planalto Ininga, já tá participando aqui com a gente. Tem também nosso querido Rafael Ribeiro, todo mundo aí junto e misturado. Bora de mais participação, bora? Quem chega agora é o Alan Salles, que tá sempre com a gente aqui na Sintonia do Sucesso 97,5. Fala aí, Alan, cadê você? Bom dia, Ju, minha príncipa. Opa! Passando pra te desejar uma ótima semana e a todos que estão ouvindo a CV Mais. Coisa boa. E pra quem não tá ouvindo também, que Deus abençoe todos nós. E hoje você vai escolher uma de magníficos. Pronto. Agora, Tira, você escolhe aí e nós curte aqui. Um beijo, que Deus te abençoe. Estamos aqui no interior. Coisa boa. Só na de boa. Tomando uma cervejinha, né? Pode só faltar, respirando, não. É isso aí. Só respirando aquele cheirinho verde do mato. É bom demais. Toda a turminha aí curtindo a gente. Também daquele interior top, que eu sei que é. Beijo pra você, tá bom, Alan Salles? Obrigada pela sua participação. Vou já colocar sua música aqui, com certeza. Mandar um beijo também pra Dalva, que já tá participando com a gente. Toda a turminha aí. Zomim do Mercadinho Juruá também tá ligado aqui com a gente. Em Todos os Santos, não é isso? O bairro Todos os Santos. Tem também o Felipe e o seu Carlos. Todo mundo junto e misturado. Quem chega agora é a Dalva. Fala aí, Dalva. Olá, Ju. Bom dia. Bom dia. Boa segunda-feira. Pra você também. Pra você. Obrigada, então, minha bom querida. Bom dia. Gostaria de ouvir a música Pai, com Fábio Júnior. Sim, com certeza. Bom dia. Bom dia. Obrigadão pela sua participação. Nossa querida Dalva, que tá sintonizada com a gente. Tem também a Graça. Fala aí, Graça. Bom dia, Juliana. Bom dia. Aqui é a Graça do Monte Castelo. Eita, meu. Guadalho. Olha aí. Município de União. Eu quero a música do Zé Vaqueiro. Vaqueiro Cangote. Eita, animada, rapaz. Rapaz, quando eu vi o áudio dela aqui, eu disse, gente, a mulher tá sorrindo ou tá chorando? Mas tá sorrindo mesmo. Beijo pra você, Graça, tá bom? Obrigado pela sua participação. Só presta assim, não, Graça? Um beijo pra você, minha querida. Vai chegando agora a música Verdadeiro Amor, da banda Magníficos. Especialmente aí pro meu querido Alan Salles, diretamente do interiorzinho aí, curtindo. Já tá tomando uma, o homem já tá abrindo os trabalhos hoje, segunda-feira. Mas tá valendo também, tá certo? Beijo pra você, Alan, continua na sintonia com a gente. Rádio CV Mais, a gente é muito mais você! Amor, amor.

B110i, a partir de 219 mensais. CG160 Start, a partir de R$272 por mês. E a nova Pop 110i ES, com partida elétrica, a partir de R$181 mensais no consórcio Honda. Aproveite as férias de Honda Nova na CN Motos, a menor distância entre você e sua Honda. Sabe qual é o destino preferido para a aventura de verão? O litoral do Piauí. No nosso litoral, você vive momentos inesquecíveis. Venha passear pelas dunas, praticar esportes, entrar em contato com a natureza e saborear a nossa culinária irresistível. Piauí, seu destino de verão. Sinta essa vibe. Secretaria do Turismo, Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Tô de volta com você aqui na Sintonia, na Rádio CV Mais. Simbora, menino, segunda-feira super especial com você. Aqui, Ju Costa na voz, trazendo só as melhores. Quero mandar um beijão especial para o Haroldo, que já tá participando com a gente. Lembrando também que agora vai chegando aqui a música Leão, Marília Mendonça, especialmente aí pra turminha que tá sintonizada com a gente, tem a tia Edmilson, todo mundo aí, o Faboca, aquela turma ali do sul do estado, né, da região ali do sul do estado, Colando Gurguer, Eliseu Martins, todo mundo aí junto e misturado, participando com a gente. Lembrando também que o Haroldo pediu aqui a música dele, né, ele já mandou um áudio. Fala aí, Haroldo, cadê você? Bom dia, Jucó. Bom dia. Haroldo Soares. Opa, Haroldo. Na equipe do Paulo de Tarso. Coisa boa. Mandar um alô aí pros meus amigos que estão no trampo hoje. Todo mundo aí produzindo, trabalhando. E outros estão tomando uma geladinha que trabalham ontem, né? Moço tá de folga. Eita, rapaz. Minha amiga Bia. Hoje ela... abrindo os trabalhos. A Bia... Bia pé de cana. Bia Bilu. Dá pra tomar uma gelada de segunda-feira. Eita, Bia. Segunda-feira tá de folga. É o dia dela. Te pegou no flagra aqui, Bia. Bota uma música aí pra animar aí a nossa manhã de segunda-feira. Pronto, diga aí qual é a música. Profissional papudinho pra essa galera. Ah, essa é boa. Essa é boa. O pai Gil também tá ralando. O gás. Os irmãos dele ali que estão ali no Beco do Prazer do Matador. Show de bola. Meu amigo Piticar, meu amigo Rafinha. E os junto outros irmãos misturado. Dele, rapaz, que esqueci o nome, mas estão todos aí ligados tá na grandona. Participando, não, é o que importa, né? Tá bom, obrigado pela sua participação. Valeu, Haroldo. Mandando aí também aquele alusão especial pra Bia. Bia pé de cana, rapaz, tá entregando a mulher aqui. Eita, vai já tocar sua música, tá certo? Beijão especial pra você que tá participando com a gente aqui. Tem também um Bené, fala aí, Bené. Bom dia, Ju, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que ouvem a CV Mais. Bené, do Parque Libertário. Eu gostaria de ouvir para oferecer para minha massagem, para mim e para todos. Para certinho. Você, Marília Mendonça, melhor nem lembrar. Pronto, pode deixar que eu coloco sim, com certeza, tá bom? Bem especial para você, obrigada pela sua participação. Vai chegando agora Marília Mendonça, só que a música Leão, a pedida da Edmilson, que está sintonizada com a gente aqui na Rádio CV+, porque aqui a gente é muito mais você. Música.